Sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito. Desse amor, espalha espelhos pelo carnaval, e cada cara e corpo é desigual. Sabe o que é bom e o que é mal, chão é céu, e é ser e meu, e eu sou quem não morre nunca. Vela leva certa, terça rema na maré, rima mira terça certa, zera. Vela leva certa, terça, rema na maré, rima, mira, terça, certa e zera, reza. Zera, reza, meu amor, canta o pagode do nosso viver, que a gente pode entre dor e prazer, pagar pra ver o que pode e o que não pode ser, a pureza desse amor, espalha espelhos pelo carnaval. E cada cara e corpo é desigual. Sabe o que é bom e o que é mal. Chão é céu, e é seu e meu. E eu sou quem não morre nunca. Vela leva certa, terça rema na maré. Rima minha, terça certa, zero. Eu quero ter religião, seja católica, seja evangélica. Seja Hare Krishna ou Candomblé, ou seja Umbanda, ou sou bacana sacana na TV de paletó, ou eco repeteco vem da lama. Eu me sinto só, minha reza é barulho, minha reza é silêncio, minha reza é movimento. Não venho torrar a minha paciência e com eloquência, encabelar a minha inteligência. Da terça rema na maré, rima minha. vira terça certa e zera reza. Vela leva certa terça, rema na maré. Rima, mira terça certa e zera reza. Vela leva certa terça, rema na maré. Rima, mira terça certa e zera. Vela leva seta atesa, rema na maré, rema mira terça certa e zera reza. Vela leva seta atesa, rema na maré, rema mira terça certa e zera reza. Vela leva seta atesa, rema na maré, rima, mira, terça, certa e zera, reza. Vela, leva, certa, terça, rima na maré. Rima, mira, terça, certa e zera, reza. Vela, leva, certa, terça, rima na maré. Rima, mira, terça, certa e zera, reza. Vela leva seta, tesa, rema na maré. Brilhante de noite dentro da mata, na escuridão luz exata. Vejo você, divina e diamantina presença, na solidão de quem pensa só em você. Esquecer não, revelação. Deixa eu ver, pedra clarão da floresta, gema do olho da festa, deixa eu saber. Meu amor, dona da minha cabeça, não nunca desapareça do seu amor. Esquecer não, me perder. Estrela e na taça negra da selva, gota de luz sobre a relva, meu bem querer. Lua, sol e centro do meu pensamento, meu canto dentro do vento, busca você. Esquecer não, esconder. Bella road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold is the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down from the Bella road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly, belly.

Se o mundo for desabar sobre a sua cama e o medo se aconchegar sob o seu lençol, e se você sem dormir tremer ao nascer do sol, escute a voz de quem ama, ela chega aí. Você pode estar tristíssimo no seu quarto, que eu sempre terei meu jeito de consolar. É só ter alma de ouvir e coração de escutar. Eu nunca me canso do uníssono com a vida. Eu sou seu sabiá. Não importa onde for, vou te catar, te vou cantar, te vou, te vou. Pode estar tristíssimo no seu quarto, que eu sempre terei meu jeito de consolar. É só ter alma de ouvir e coração de escutar. Eu nunca me canso do uníssono com a vida. Eu sou seu sabiá. Não importa onde for, vou te catar, te vou cantar, te vou, te vou. Sou seu sabiá. O que eu tenho eu te dou. O que tenho a dar, só tenho a voz. Cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cantar, cantar, cantar, cantar. Cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cantar, cantar, cantar, cantar. Cantar. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara. pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu dançar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu dançar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odará. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Nossa banda da terra é outra, e não erra quem anda nessa terra da banda. Face oculta azul do Araçá. Falar verdade, ter vontade, tua paz, entrar na vida com amor. Música, oba, olá, Brasil, tá que o pariu, que gente, canto Ariolanda, Maputo, Rio, Luanda, Lua, nossa banda da terra é outra, Canadá, México, Cuba, muitas gatas na tuba, dos rapazes da banda cá. Gozar a lida indefinida.

Tá lá de Iemanjá, Iansã, Oiá, Iá, Ojuba, Iala e Via, Ojuba, Iá, Ojuba, Iala e Via, Ojuba, Iá. Xangô manda chamar, Oba tá lá de Iá, Mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétala de Iemanjá, criança, olha a minha, hoje o pai ia lá e via, hoje o pai ia. Oba, quem é a fé? Little lily, yeah, yo, yo.